Que delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um Beowitches! Eu sou o Evandro, aqui comigo temos o Godaka! Shazam, carai! Seguir! Essa é aquela música, né? Ah, é aquela música, eu conheço essa música aí. E também temos o Zwest. Graças à presença do Segui, evitamos que esse podcast se tornasse o Homem Evandro e seus incríveis amigos. Só comentando, ah, vocês estão cada vez com menos gente no podcast. Porque o podcast a gente gravava com 8, 9 pessoas. 500 pessoas, né? Agora tem menos gente no podcast e mais comentário, que é bizarro, né? É. Comentário pra caralho no podcast passado, não sei, quer dizer, passado não, né? O podcast dos personagens inúteis, né? Que não é mais o passado, é só o trailer. Pois é. Então, galera, hoje a gente tá aqui mais uma vez pra fazer aquela pauta marota e... Pauta... Vagabunda! Vagabunda, né? Eu tava procurando outra palavra, mas serve. Até a palavra se passou a repetir, cara. Vamos falar de... Vamos fazer indicações, né? Vamos indicar o que é bom pra vocês. E o que vocês devem ler, ver, comer. Não é nem bom o que eles precisam ler. É só o que a gente precisa falar, tipo... Estou olhando pra tipo, o cara começa a olhar pras paredes, procurar alguma coisa pra falar. Vou falar de. Eu tô usando um gelol, é muito bom porque o cheiro é muito gostoso, gente. Comprem gelol. Vamos começar logo essa porra aí. As minas do PU se prepara pra sentar, rebolando desse jeito, vai me fazer delirar. Ah, eu vou botar, né, que eu vou te tacar o peru. Deixa eu começar com quem tá mais preparado, Zwest. Ah, muito bem, então, vamos começar com quem tá. Eu achei que você chamou o Godok, cara. Chamou o Godok, não tem nada. Não se fuder. Aí é sacanagem. E o Zwest que tá com a maior pauta aqui. Minha pauta, bom. A pauta do Zwest tá até dividida, olha só, cara, tipo... O cara até segmentou a pauta dele. Ah, então, mas o primeiro foi você que me sugeriu, cara, aquele mangá, o Sunken Rock. Ah, Sunken Rock, cara, muito bom. Que é demais, é um japonês fudido, que vai morar na Coreia do Sul, que ele vai atrás de uma mulher lá, que quer ser policial, e ele é um fudido, ele tá um grau acima de ser um mendigo. E ele acaba virando membro de uma gangue de coreanos, e tipo, aí o mangá vai mostrando a escalada do cara, de uma gangue. Ele vira o chefe de uma gangue, né? Ele vira o chefe. Nossa, cara. Os caras convidam ele já pra ser o chefe. Os caras convidam ele pra ser membro da gangue e ele não aceita. E eles veem que ele é mais forte que eles tudo. E tipo, não, é que sabe que não é nosso chefe, então, né? É muito bom, cara, é muito bom. Só que. Nossa, é bem desenhado. É engraçado ou é só cara, ele, padaria, né? Ele alterna bastante, assim. Ele tem as partes muito engraçadas e tem algumas partes pesadonas, assim, porque. É, nível tipo diamante de sangue, tá ligado? De pesado. Sim, negócio. Porque caralho. Como eles são uma gangue. Como eles são uma gangue, né, cara? Então, tipo, tu tem partes muito pesadas, assim, mas tu tem muita coisa engraçada, sabe? Ele alterna com as partes muito, muito engraçadas. Tem uns 5 capítulos sérios, aí depois tem mais uns 10 capítulos de bobeira. Exato. É, às vezes entre uma saga e outra, tu tem uns 3 capítulos totalmente nonsense, bizarro, assim. Só pra dar risada, tá ligado? Mas ele é muito legal, cara. É bem porradaria mesmo, assim. Cara, por que o Evandro tá usando a foto do Wolverine estrábico? Esse Wolverine é sensacional, cara. É o Wolverine com de batata, né, cara? Mas o mangá é muito bom mesmo, cara. Eu já terminou, Zeist? Não. Já terminei, já. Pô, eu não terminei. Terminei esses dias. Eu indiquei pro Zeist, não terminei ainda. O desenho é muito bom, velho. Eu tô olhando umas imagens no Google Imagens aqui. É super. Mano, a arte é do caralho, cara. Não, super desenhado mesmo. E ele tem aquelas artes que. Ele tem aquelas artes que alterna, sabe, o Segui? Que tipo, tu tem uma arte super bem desenhada e daqui a pouco tu tem uma parte de comédia, tu tem umas caras tipo essa aqui que eu peguei aleatoriamente. Caricatura. Isso. Ah, tá, tô ligado. Ele pega, tô ligado. Caramba. Mas ainda assim, isso aqui é super bem desenhado, velho. Olha isso, mano. Ele alterna assim com uns carão. Mas assim. Apesar da barba de caneta piloto aqui embaixo, mas. Isso é mangá mesmo ou é aqueles que é coreano lá que tem um. Não, é... Então, o cara, o desenhista é coreano, mas ele tem um estúdio no Japão e um na Coreia. Entendi. É porque tem uma diferença, né, entre os estilos, eu não sei direito. Sim. Tem que voltar e ouvir o podcast lá do MRZI de mangá. Se pá, a gente fala no. Se tiver online ainda, né? Mas é legal, assim, cara. E o cara, ele. Até assim, os primeiros que eu li, os primeiros scan que eu li, porque não tem pra cá esse troço, né? Ele falava muito dos lugares que ele ia visitar pra pegar as referências pra desenhar, tá ligado? Então, tipo, pra desenhar os lugares reais da Coreia mesmo, assim, então... Ele fica tirando foto, ele sobe em muro pra tirar foto. Ele bota os assistentes pra fazer, tipo, pose. É, exatamente. Ele fica botando os caras pra fazer pose. Tem uma cena que tem uma guria que ela é, tipo, banhada em ketchup, mostarda, né? Aí o cara botou um assistente dele e ficaram jogando a tarde inteira, um montão de condimento em cima do cara. Mas é muito legal, cara. Vale. É um bom mangá de porradaria, assim. De comédia, mas ele também tem uns momentos bem sérios, bem pesados, assim. Bem pesado. Tem umas coisas que tem estômago meio forte, cara. Mas... Coisa que eu não tenho, né, cara? Essa bosta. Boa indicação, vocês. Vou usar como sendo minha, então. É, porque foi, né? Originalmente foi. Foi uma indicação minha. Vai... Godaka. Olha em volta do teu quarto aí. Não, eu consegui fazer uma pauta ali. Ele fez uma pauta enorme. Já enrolou bastante pra ele. Sério, o quê? No controle, é sério? É sim, desculpa. Eu tô tempo pra indicar, saca? Fico com as calças curtas. Eu vou começar pelo primeiro ali da minha pauta, que é o mangá do Fullmetal Alchemist que tá saindo aqui pela JBC. Muito isso, bonitinho, isso, muito legal. Eu vou riscar um da minha aqui. Esse não fede, diferente da coleção histórica da Marvel? Fede pra caralho. Cara, como é que os caras conseguem, tipo, eles não fazem um teste antes pra ver, tipo... Olha, esse tinta podre, cara. Esse quadrinho... É a única explicação, cara. Tinta podre. Esse quadrinho aqui vai ficar fedendo a merda. Vamos trocar o papel? Vamos trocar o nosso fornecedor da China? Vamos trocar o fornecedor? Que tá... Eu tô achando que o encadernado 2, que é o do Doutor Estranho, que eu acho que foi o Felipe Silveira que colocou no grupo do BDE, fede mais do que o do Coringa, cara. Eu abri e eu fiz a besteira de abrir pra ver se tava fedendo. E ele falou que tava fedendo, eu ia deixar no plástico, saca? Mas você abriu pra eu cheirar. Abri. Em vez de eu abrir e cheirar, não, eu abri e dei aquela folheada, igual carta, assim, você vai. Brrr, meu olho ardeu. Meu olho ardeu, pra vocês terem ideia. Deixa eu só dar uma pausazinha aqui. Gariba, tá aí? Gariba. Bota uma vez na mesa assim, duas vezes para não. Eu aposto que ele tá olhando pra cara com a mesma cara que o Saitama tá ali, cara. Por que o meu microfone não tá funcionando, tá ligado? Tá, vamos continuando aqui então. Godoka. Mas voltando ao meu assunto. Full Metal Alchemist. É, Full Metal que tá saindo pela JBC, muito. Tá legal, cara, tá legal. É algo que eu, né, que eu vacilei. Eu pensei, não vou ter, mas tipo, é o anime que eu mais gosto, cara. É aquele que é um anão que ele tá tentando recuperar o irmão dele. Exatamente, através da alquimia. Alquimia. Puta, é muito legal esse desenho. Sim, sim. A desenhista lá e roteirista, cara, ela desenha muito bem, cara. Muito, a expressão dos personagens é muito boa. E já no volume 2 já apareceu a Nina fundida com o cachorro, saca? Ah! O volume 2 já dá um soco no estômago, entendeu? Já. O volume 1 já dá um soquinho de leve, mas o 2, caralho, não, caralho. Um foi de boa, cara. Não vi nada demais. Aquele padre enganando a galera. Ah, isso aí eu tô acostumado a ver todo dia na TV. Padre, pastor enganando a galera, é normal. Já. Agora cê, o cara fundindo os filhos, não é uma coisa que a gente vê todo dia, né, cara? Você tá vendo? Você tá comprando? Cara, vou pegar essa mina Dogstar. O cara botou uma imagem da Nina. Cara. Não deveria, cara. Mas é que tava 10 pila na Amazon, tá ligado? Eu acabei começando a comprar. Sim. E você viu o sonho que ele tem com a mãe dele, cara? Mas qual volume é esse? É no volume 2, cara. Ele dois mostra ele criança entregando um cavalinho pra mãe, né? É. Ela, nossa, você faz tudo bonitinho. Aí na próxima, assim, tá ela na sombra. Pena que você não conseguiu consertar a mamãe e ela tá toda sangrando, assim, nossa, pelo nariz, pela boca. Nossa, que pesado, cara. Nossa, cara, é muito pesado. Caralho. Eu acho que tem mais no mangá do que no anime, mas tem bastante nos dois, que são aquelas expressões engraçadas que eles fazem lá, tipo, sim, surpresa. Eu gosto muito disso, eu acho muito, cara, da hora. Nesse da Nina mesmo, toda vez que o cachorro aparece, pula em cima do Edward, é genial, cara. Sim, é muito da hora. É uma característica meio do mangá mesmo, né, cara? Dessas. Alguns usam melhor, alguns usam melhor do que outros, assim. Sim, é muito da hora. Dá pra quebrar um pouco o gelo, porque tem um monte de parte que é muito pesada, cara. Sim, é, exatamente. É igual o Sunken Rock também, né, cara? O Sunken Rock às vezes tá, que a gente comentou antes ali, ele tá nas partes super tensas, sim, mas daqui a pouco, mais adiante, os caras já fazem essas expressões bizarras e soltam umas piadas, assim. Meio que pra dar uma aliviada mesmo, né, cara? É pra não ficar tão triste, você não sair chorando igual um retardado, né? É verdade. Ai! Então tá. Risquei mais um aqui da minha pauta. Obrigado, Godoc. Foi mal, hein? Vai lá, seguir. Cara, vou começar falando com o que eu menos manjo aqui, velho. Que é o Trigun, que eu assisti depois de muito tempo, né? O Flubber fala que é o preferido dele lá e não tal. Não dormiu dessa vez? Não, eu da outra vez era um, sei lá, no ano novo, a galera tinha assistido que eu tava bêbado, podre de bêbado e capotei. Dessa vez eu dormi um pouco, mas eu voltei os episódios e reassisti, tá ligado? E, mano, eu não sei, eu tava esperando muita coisa dele, mas eu não achei muito bom, não. Ah, eu gostei pra caralho quando eu assisti. Não, eu gostei bastante, mas sei lá, eu acho que meio previsível no geral, acho que como eu tava esperando muito do Cowboy Bebop, acho que não sei se foi por causa do Flammer ou todo mundo quase que me falou que era tipo, tava logo ali com o Cowboy Bebop. Ah, eu cara, já fui esperando muita coisa, nada, sabe, nada tá ali com o Cowboy Bebop, cara. Tem muita coisa, tem muita coisa parecida. Ah, só uma o ritmo, um pouco meio. Não, cara, é o ritmo, o jeito que conduz a história, que é bizarro, eu tava pesquisando aqui, tipo, pra ver o ano que saiu pra ver se alguém copiou de alguém, e aparentemente não, foi, sei lá, uma coincidência. Eu acho que é muito parecido, cara. Muito mesmo. O cara que fez a abertura do Trigun, ele fazia parte da banda que fez a trilha sonora do Cowboy Bebop. Ah, velho, eu não vi a abertura do Trigun nenhuma vez. É uma musiquinha de guitarra. eu vejo pelo menos uma vez, assim, pra ver se. Eu não vi nenhuma vez, cara. Eu só pulei todas, eu não tava com vontade de assistir, não. E depois eu peguei uma playlist no YouTube que não tinha nenhuma abertura, então foi ótimo, não precisava nem pular, cara. qual que é o nome da banda do Cowboy Bebop? Aquela banda que. Uma moça que eu lá. É, Seatbelts, isso. E. Não, mas, cara, eu não sei porque eu não gostei direito. Eu achei bem da hora, eu gostei do Vash, personagem. Eu não gosto que as pessoas ficam chamando ele de Vash da Estampido o tempo todo lá. Nossa, Vash, cara, ele é estouro da boiada. Estouro da boiada. Você viu em português? Boa noite. Eu vi em português. Ah, oi, boa noite. Oi, Gariba, estamos te ouvindo. Então, tá, tranquilo. O Torres que eu achei não tinha legendado. Ah, que bosta. O Vitor, deixa eu falar, depois você se apresenta aí. Cara, não sei, eu não gostei do final também. O final é meio bosta mesmo. Foi muito previsível, tipo, ah, Beleza. Pode dar spoiler aqui, não? Pode. Ah, tá. É, eu acho que todo mundo deve ter visto, se não viu, foda-se. Que ele mata lá o... Não, não mata, né? Ele ganha o irmão. Ele, né? É, só alege o irmão. É, e... Pô, eu tava esperando que ele fosse morrer, de verdade, cara. E eu ia achar que fosse menos piorzinho se fosse, mas... Sei lá, achei meio previsível e eu não gostei muito. Acho que eu tava pensando em Cowboy Bebop e no final das contas não... Sabe quando você tá esperando muita coisa e não vai, tá ligado? Acho que é isso, sei lá. É, de repente é. Uma cara... das coisas que lembra Cowboy Bebop, cara, é que eu falei, pra mim nada compara com Cowboy Bebop, porque a qualidade da história é diferente. Sim, é muito diferente. Os personagens e tal. Mas é que eu acho que tem a ver com Cowboy Bebop. Primeiro porque ele tenta trabalhar os personagens secundários, embora não seja a mesma coisa. Tem o esquema do. Cara, da vibe, do tipo, todo. A lentidão que é o Cowboy Bebop também tem no desenho, às vezes não é nada lento, é super corrido, eu acho meio esquisito. Mas eu acho que parece muito a estrutura de Cowboy Bebop. E aparentemente acho que Trigun saiu antes de Cowboy Bebop, então sei lá, cara. Oh, mas tem umas coisas que eu acho maneira, cara, ele ser esfomeado pra porra. Eu gosto muito do personagem, cara, da motivação dele, sabe? Eu acho que é uma motivação... Muito legal, mas eu prefiro, acho que o Spike, Jet e galera. E ele, assim, tem uma razão mais honesta. Razoável pra ser esfomeado pra caralho. Não é só pelo comédia. Ele tem uma razão mesmo pra comer pra porra. Sério? Eu acho que eu pulei isso, sei lá, perdi de alguma forma. Mas sabe o que é legal? O cara, o desenhista do Sunken Rock fez um capítulo especial do Trigun. Ah, é? Ai, que da hora, cara. Coincidência. Porque ele é parça lá do cara do Trigun, né? Ele fez um capítulo especial. De, pode crer. Um da hora. Mas então, se for o pessoal, se animar, assiste Trigun e depois assiste Cowboy Bebop. que é bem melhor. É bem melhor. É muito melhor. Desculpa, Flammer, mas sei lá. Eu fui ludibriado pelo Flammer, cara. O Flammer não tá aqui pra defender, então. Foda-se. Vou dizer que eu fui assistir Cowboy Bebop também com mó vibe alta pra caralho, porque tipo, vou gostar e achei só achei legal, assim, esperei não, mais. Ah não, então. Cara, aí tu sai. Não, cara. Cara, tu pega e sai nesse momento. Pode tchau, ir, tchau. Mas não, cara. É, eu não sei se foi porque eu vi sem expectativa. Eu já assisti 3 vezes Cowboy Bebop, né? Na primeira vez eu vi sem expectativa nenhuma, achei do caralho, das outras vezes só melhorou, assim. Então. Eu sério, tenho que assistir sério. De novo, mas eu tenho que me hidratar muito antes de ver aquele final. Tá? Vai, Zwaist. Pô, de novo? Não, opa, peraí. Eu te chamei já. Ah, não, peraí, desculpa. É, o Gariba acabou de chegar, Gariba, cara. É, eu tenho uma na agulha aqui. Dá uma indicação pra nós aí. Eu vou indicar um filme que tem na Netflix pra ajudar. Chama Os Suspeitos, é de 2013. Não sei se alguém aqui já assistiu. Suspeitos, já, não é já. É com o Jake Gyllenhaal, sei lá, o cara lá do Brokeback Mountain, né? Não, acho que não. Uhum. E com o Hugh Jackman. Ah, tô com também o Jackman. Também tem a... Nossa, tem a... Por que esse filme pareceu alguma outra coisa? Eu imaginei não aquele filme com que tem o Kevin Spacey, cara. Que é o Suspeitos. É o Suspeitos, Vitor, isso? Uhum. É, o Suspeitos, que é o do... Isso. Acho que tem 300 filmes com esse nome. É, então, esse aí é tipo a história de duas menininhas que elas estão com a família, assim, pá, e elas saem pra brincar. E essas duas menininhas são vizinhas, tal, e nessa que elas saem pra brincar, elas acabam sumindo. Aí meio que a cidade inteira, que é uma cidade onde nada muito extraordinário acontece, a cidade fica desesperada atrás das duas menininhas. E é um filme foda porque, tipo, ele trata bastante a questão de fazer a justiça com as próprias mãos e o quanto isso é... É meio que zoado, tá ligado? Enquanto isso pode dar bosta. De crer. Ah, legal, procurar depois, cara. Eu tava pensando num outro filme. Eu tava confundindo, esse aqui, o. Segui. O Suspeitos também. Kaiser Soos. É, isso. Eu acho que sim. Tem o Benicio del Toro, tem o. É, eu lembrava que era um filme bem antigo, eu lembrava dessa capa, mas eu acho que eu tô pensando. É o do Bryan Singer. Exatamente, o do Bryan Singer, esse. Esse porra, também. Mas vou falar, Assistiu esse, Vitor? Esse aí eu nunca assisti. Então assiste que é bom, a gente não vai te contar o final. Não vai contar, a gente não vai te sacanear e contar o final, porque é daqueles que tem plot twist no final. Mas... Ah, porra, é foda. Os Suspeitos também, cara. Esse aí que eu indiquei também, porque é tipo 2 horas e meia de filme, mas são 2 horas e meia onde é de puro clima, nossa, sabe? Você não entende porra nenhuma, mano. Olha, tem o Hugh Jackman, o Jake Gyllenhaal, a Viola Davis. Isso, tem um outro carinha que ele fez o... Sei Boston, lá, ele fez 12 anos de escravidão, esqueci o nome dele agora. Nair Belo, não, vai, Maria Belo. Nair Belo? Ó, oh, Terence Howard. Pô, mas tá no Netflix, então tá show, né? Ah, não, você tá no Netflix, nossa, então mano. É nóis. Foi um dos melhores filmes de suspense que assisti ultimamente, e indico assim triplamente, se possível. Assistam, cara, hoje, agora. E o nome em inglês é Prisoners. Vou até derrubar a chamada aqui e vou assistir agora. Tem nada a ver com esse filme. O que tem a ver? Eu só não vou assistir na hora que eu sair, porque ainda tenho que baixar o jogo da Steam antes que ele pare de ser de graça. Mas é aquele que você só tem 24 horas pra baixar ou só tem 24 horas não. Pra jogar? De... Não, é aquele que você baixa, hoje ele fica na sua biblioteca ad infinito. Isso. Sério? O Valer está todo baixando, então. Baixar agora. É pra gente, dá até pra rolar um gameplay. Eu vou indicar aqui, cara, deixa eu ver o que eu vou indicar. Vou indicar um mangá. Esse aqui foi a indicação do Better Call Harvey, cara. Que é o The Promised Neverland. Deixa eu colar aqui pra vocês. Nossa, colei 500 mil vezes. Escreve, por favor. Eu tô tentando, mas é que esse teclado aqui tem um probleminha no shift. Mas é esse aqui. Passei pra vocês. Cara, ele se passa num... Eu não posso falar muito do... Ele tá no volume... Ele tá no capítulo 6, eu acho, assim. Ele é um novo. Eu não sei... Como é que esse mangá tá saindo na Jump, tá ligado? Promised Neverland. Promised Neverland, isso aí. Ah, eu lembro do Carvey falando. Cara, ele é muito bom assim, cara. Ele se passa no orfanato e tal, tudo meio feliz. Aí tem as criançadas sendo... A criançada que vai sendo adotada e tal. Mas ele tem um plot twist fodido assim já no primeiro capítulo, assim, tá ligado? Então... Percebo. Não, olha imagens, tá ligado? Lê sem... Ah, o Edson já tá mandando imagem do bagulho aí. Desculpa. Na hora que você falou não manda, eu já tinha ido. Eita, eu vi imagem também, cara. Mas tô vendo no Google aqui. Pra quem tá ouvindo... Mano, aí... isso aí não tá na Jump não, né? E tá saindo na Jump, cara. E velho, ele é um mangá pesadinho, assim. Então, quem... Eu não vou falar muito. Bom, eu não vou falar muito do plot, nada. Eu só vou dizer que ele se passa no orfanato. E a galera que quiser procurar aí, dá uma lida no primeiro capítulo, que daí já vê qual é que é o nível do mangá. Eu tô tomando spoiler. Pera aí, deixa eu não ver mais, porque eu já descobri um negócio que já... Eu acho que eu não devia descobrir agora. Sim, eu li uma palavra ali e falei, fudeu, já sei o que tá acontecendo. já fuderam com tudo. Vai lá então, Zest. Ah, eu ia falar um, mas eu vi que tem na pauta do Evandro, então eu vou apagar aqui na minha. Não, pô. É que tu tem bastante, né? É, então, posso me dar esse luxo. Não, deixa na tua, só pulo ela. Aí parece que a gente teve mais coisa pra falar pra quem olhar só a pauta, tá ligado? Então pronto. Que prático. É fácil, cara. O Superman, lá fora, aqui, pelo menos, que já acabou os 952, então lá fora voltou a ficar bom. Tá, mas tá certo? Tá bom o quê? Tá decente de novo? Não, tá... O que mudou? Está bom de bom. Cara, até o Action Comics, que é escrito pelo Dan Jurgens, está aceitável. Eita, cara, sério? É. Porra, o bagulho tá bom, sério, mesmo, hein, bichão? O negócio tá muito bom. Você viu o nível. Mas a revista do Superman mesmo tá legal. Tá lidando com... Morreu lá o Superman 952 lá, e quem tá de volta é o... Tá, mas... É o do pré-Flashpoint, né? Mas me explica essa porra. Como assim morreu no 952 e agora voltou o antigo? Pois é, o que deu pra entender até agora é que o antigo, a Lois e o filho deles... Estão morando no universo 952 faz algum tempo já. Nossa. Eles estão morando. Eles moram lá já há algum tempo, só que estavam escondidos. Ele. O, aquele Clark, ele só só começou a agir quando ele viu que o novo Superman não tava dando conta do recado. Mano do céu, eu fui pegar uma cerveja e quando eu voltei, o que tá acontecendo? Conversa. Superman tem um filho? Tu perdeu. São dois Superman? Porra, Godoka, tu perdeu os ex dizendo que a revista escrita pelo Dan Huergens tá boa. Puta que pariu, tá de brincadeira. Nunca mais vou ouvir isso ao vivo. Agora só na gravação. Mas enfim, cara, aí, tem o guri deles, né? O guri do Superman que vai ser o novo Superboy. Pô, ele vai usar jaquetinha, será, cara? E óculos escuros. Graças a Deus que não. Já passamos mais de 10 anos, mais de 20 anos, anos 90, cara. Já não. Já não cabe mais isso? Tá dando quase 30 anos dos anos 90 e os gente errou falando 10, tá ligado? Mas pra mim também, cara. Mas pra mim também, anos 90 foi há 10 anos atrás. Foi logo ali, tá ligado? Foi logo ali, anos 90. Cara, pior que eu posso falar nada, eu nasci, né? Basicamente nos anos 90. Pra mim faz muito pouco tempo também, tá ligado? Mas olha só, cara, que surpresa. Superman voltando a ser. Voltando a ser legal. É, se tiver que se livrar daquele Superman todo cheio de atitude, todo marrentão, que é o que tem nos filmes por enquanto, né? Se bem que mataram, de repente agora volte outro também. De repente volte o outro, quem sabe, menos babaca. Ele teve uma concussão cerebral e volta a ser legal, tá ligado? Ele vai voltar de mullets e vestindo roupa preta. A roupa preta eu já vi que vai voltar mesmo. Isso é inevitável. Mas, como o soco do Batman, igual o Guy Gardner, né? tá. Meu último conselho é fiquem longe da Marvel. Não, eu falei que aquele Guerra Civil 2 lá tá um lastimável. Imagino que esteja. É lastimável, é uma tristeza. Lastimável. Lastimável. É a última vez que vocês vão me ouvir fazendo essa piada. E agora eu vou fazer direto, obrigado. Last Marvel e decepcionante. Decepcionante, Last Marvel, cara. Last Marvel. Mas eu tenho um amigo meu que tava falando que começou a ler Guerra Civil e achou muito ruim. Falei, cara, não é possível, velho. Aí ele falou que era Guerra Civil 2. Não é bom você ler a primeira de novo hoje em dia, não, cara. Mas não acho bom, cara. Não é bom, não. É ruim, cara. Não, sem os spin-offs, só a saga? Não é ruim, não. Só a saga. Não, é boa, cara. Eu comecei a achar ruim, cara. É. Eu li de novo um tempo atrás aí e comecei a. Tu leu. Tu tava lendo Guerra Secreta e não se tocou, cara. pode ser também. É parecido. Tá merda. Pô, mas vou falar que a ideia. Tipo, da discussão de Guerra Civil 2, eu acho ela interessante, tá ligado? Lembra bastante o Minority Report. É tipo Minority Report. Também acaba tendo um pouco nos filmes também, né? Que a discussão no Soldado Invernal 2 e no Guerra Civil é a mesma, né? Da questão da É legal no Capitão América do Guerra Civil lá que o Tony Stark tá do lado dos heróis serem registrados, né? Aí ele põe uma máscara no Homem-Aranha. Né? Todo sentido do mundo. Tipo, eu quero ver esse rebirth do Superman e tal. É porra, quem que desenhou essa página que vocês mandaram aí? Eu não sei. Essa Mulher Maravilha tá com o pescoço meio quebrado, os peitos meio caídos. O Superboy tá meio esquisito, né? Eu tô achando um desenho de boa, cara, na real. Sei lá. Esse Superboy é legal porque ele é um garotinho todo tranquilo, assim, todo legalzinho, e vão fazer ele pra fazer par com o Damian, cara. Nossa. Não vai dar pra cara. Delinquente, né? Marginal. Babaca, escroto pra caralho. É tipo o Vini, tá ligado? É botando o Vini do lado de um cara legal, tipo, vamos matar os outros aí, show. Existe Vini Coruja na balada. Vai ser mais ou menos assim. Vai lá, Godoka. Já que o Gariba citou Netflix, queria falar de Making a Murderer, série exclusiva da Netflix e tal, que eu assisti em dois dias. Cara, eu queria assistir, só que quando eu fui ver, meu Netflix tava bugado e não tava com legenda, cara. Tava eu e minha mina e a gente tava pulando. Rapaz. Uhum. Pô, cara, assiste. Assiste só o primeiro episódio pra você ver. Eu falei pra Thay, assiste só o primeiro, ela já tá no sétimo. Mas é uma série, é uma série contínua, assim, ou é cada episódio é uma coisa? Não, ela é uma série contínua contando o caso de um cara só. Ah, de um cara só. Mas é uma série mesmo em forma de documentário também, não é? Não, ela é um documentário em formato de série, na verdade. É isso. Ela é uma história real, com filmagens reais, mostrando o cara, entrevistando a família e tudo. De um cara que foi, ele é tipo um redneck, de uma cidadezinha. De uma cidadezinha que prezava a moral e os bons costumes e dava tiro pro alto, o direito de todo branco é um hippie. Aí ele é acusado. Ele cometeu alguns pequenos crimes. De tacou fogo num gato. Coisa leve. Aí um dia ele foi acusado de estupro. E ele. Todos os crimes que ele cometeu, ele alegou que era culpado, realmente e tal. Esse ele negou veementemente, não tinha provas. A mulher que acusou ele de. O xerife prendeu ele. Logo depois de ele ter brigado com a esposa do xerife, uma coisa assim e tal. E ele ficou 18 anos preso, tentando provar a inocência. O teste de DNA surgiu, ficou mais avançado, e eles conseguiram provar depois de 18 anos que era outro cara que tinha estuprado. Aí ele sai, ele consegue sair. Depois eles acusam ele de assassinato e prisão perpétua. E tipo, vai desenvolvendo em volta disso, saca? Aí põe a família dele no meio. Tem uns casos de corrupção policial fudido ali no meio também, saca? É foda, cara. Eu fico pra ver isso. Tipo assim, vai ser rage a série toda. Não dá pra ficar. Não dá pra você. Na hora que você pensa, pô, agora vai, agora. Não, não vai. É a vida real. Nossa, isso que é foda, eu né? Eu já vi isso junto com esse, eu vi. Só que não é no Netflix, eu vi o Popcorn, não sei se tem no Netflix. É um documentário desses. Tipo, dessa mesma vibe de assassino, essas coisas. Só que eu acho que era uma gangue de escoceses, velho. E eu queria muito assistir também, eu nem lembro o nome. Depois eu boto no post aí, ou na pauta, sei lá. Vai colocar porra nenhuma. Procurem aí. Mas eu queria assistir. Eu achei que ia ser caralho também. Uhum. Posso parar de documentar de série aí. Posso aproveitar a vibe Netflix aí, cara, e indicar um rapidinho? André. Eu assisti, eu e a Kitty, a gente assistiu esses dias o Ele Está de Volta, que é um... Sério? Eu tô prorrogando isso faz tempo. Que é um Borat na Alemanha, assim, tá ligado? o do Hitler, né, cara? Porque é um cara, ele é tipo Borat mesmo, assim, eles misturam documentário com ficção, assim, né? Então é o Hitler acordando no mundo nos tempos atuais, né? E aí ele indo falar com as pessoas e aí os caras filmando a reação das pessoas. Só que, cara, todo mundo curte muito, sabe? E aí tu vê que o mundo tá muito errado, sabe? Porque, cara, dá pra contar nos dedos, assim, acho que umas duas pessoas acharam aquilo muito absurdo, sabe? O cara vestido de Hitler no meio de uma praça falando com as pessoas. Mas isso é real ou é ficção também? Aí entra a parte que é real mesmo, tá ligado? Que é o. É o cara vestido de. Cara, eles metem um plot lá que é tipo um cara que faz filme encontra ele, aí ele resolve levar o cara pros lugares pra ver a reação das pessoas. Aí, tipo, essa é a parte de ficção. A parte da reação das pessoas é a parte que é verdadeira. E aí tu vê que, tipo, não mudou nada, sabe? Pessoal achando legal, pessoal tirando foto com o Hitler e tal, e o cara fazendo sucesso, e indo pro YouTube, indo pra TV e tudo mais. Então, tipo, cara, tem. Hitler Mito 2018. Eita! Exato. Cara, assista assim e tu vê que o bagulho é sinistro, assim, sabe, cara? Tipo, tem uma hora que eu acho que no. Não me lembro, cara, uma hora que eu acho que eles estão na entrada de um jogo, assim, uma coisa assim. E eles pegam, assim, eu não sei se o cara era ator ou não, eu sei que ele meio que diz que o cara é contra a pátria, não sei o que, os caras começam a bater no cara e amarrar o cara, tá ligado? Tipo... Caralho! Caralho! Sabe? E ele tem, cara, tem, e tu vai ver, assim, cara, acho que umas duas pessoas, assim, devem ter xingado ele por o cara estar vestido de Hitler no meio do negócio, assim, sabe? Ou... Porque daí tem as partes dele andando, assim, as pessoas comentando ele, as pessoas... Sabe? Então, tipo... É bom pra assistir, assim, pra te ver que o pessoal continua nas bad vibes violentas, assim. Ai! Vai, Gui. Bom, beleza. Deixa eu pegar aqui o que eu vou falar. Ah, vou falar de quarto 237, que... Pô, eu sei que o Zueishi não é fã, na real eu sou semi-fã, mas é um documentário sobre Kubrick, mas basicamente sobre Iluminado, tá? Esse documentário é ótimo, porque conta umas loucuras da vida do Kubrick, mas também, cara, o maluco que escreveu o texto, sei lá, que gravou o documentário, é um retardado mental, assim como o Kubrick, porque os caras percebem umas referências que não faz sentido, tá ligado? Sim. O Fusca era de uma cor no livro, outra cor no filme. Aí os caras começam a mostrar frame por frame que se encaixa na sobreposição das imagens. Eu mandei um exemplo aqui de imagem pra você, que tem uns exemplos do filme e tal, que eles começam a falar. Olha aqui, aquele bem na esquerda, que é o molequinho lá do Iluminado, que tá com uma camisa da nave da Apollo, né, 11, e os caras falam justamente daquele esquema do Kubrick ter filmado a pisada do Homem na Lua, e depois ele começa a botar um monte de easter egg nos filmes dele pra provar que... Cara, umas loucuras, mano. Sim. É bizarro, mas o documentário é excelente, cara. É, tipo, eu assisti o lugar faz muito tempo, não lembro de quase nada do filme, quase nada mesmo, pra falar a verdade. Porra, eu adoro esse filme, cara. Eu adoro, eu acho muito bom, acho muito bom, só que eu não lembro de muita coisa. Eu dormi acho que umas 3 vezes vendo o Iluminado. Ah, é sendo que uma das vezes que eu dormi, quando eu acordei, tava aquela véia toda detonada na banheira, assim, tá ligado? A véia pelada, cara. E eu sempre pegava pra assistir tarde da noite, assim. Eu acho que é esse quarto lá que ele pega outra mulher. Ele pega, não pega aquela mulher lá, ou não, ele imagina um treco assim. É o 237 mesmo, né? É o 237. Acho que é o quarto 237. Que é. Acho que eles tinham falado que era. Acho que o estúdio, ou uma das partes lá que ele grava, que ele filmou o negócio da Apollo. Cara, é uma bizarrice sem limites. Ah, os caras. Mas é muito bom. É tipo aqueles. É tipo aquelas teorias dos filmes da Pixar, tudo interligado, tá ligado? Os caras começam a achar umas pontes aqui, outra ponte ali, não sei mais o quê. É tipo isso, mas, cara, é ótimo, velho. Eu assisti, eu fiquei morrendo de vontade de assistir de novo, só pra pegar e ver se eu consigo perceber. E, tipo, porra, é muito show mesmo. É um ótimo trabalho. Tipo, eu sei que o Suede não curte e tal, mas, pô, se tiver um tempo de jogar pra fazer, sei lá, uma hora e meia só de documentário, assiste, é bom pra caralho. Assim. Ah, não, beleza, cara, não foi ele que dirigiu, então deve ser legal. Ah, sim, sim. Eu gosto do Kubrick. Legal. Eu gosto de 2001. Eu gosto de metade dos filmes dele. Cara, eu acho que eu não lembro. Eu não consigo assistir 2001, cara. 2001 é eu acho chato. Gostou. Eu acho chato. Não lembro. Eu acho que eu só vi Iluminado dele, cara. Não lembro de outro filme que eu tenha visto. Laranja Mecânica. Full Metal Jacket, né, velho? Você viu? Oi? Ah, é. Full Jacket. Full Metal Jacket. Não, nem Laranja Mecânica eu vi todo. Porra. Ninguém vê o filme dele inteiro. Não, você tá entendendo? Vamos tomar no cu, vocês. Eu quase comprei o box dele esses dias pra trás. Eu só não comprei porque metade eu já tenho, sabe? Fala o seguinte. Laranja Mecânica é um filme que é muito nóia. Tipo, a primeira parte é chata. A parte que ele é o delinquente lá, de repente ele vira, sofre aquela lavagem cerebral e você não entende mais porra nenhuma. Cara, é bizarro, velho. E 2001 então nem se fala, é um filme de retardado mesmo. Mas sério, cara, porque é muito filosófico, eu não consigo entender, não consigo compreender o que tá acontecendo. De repente começa a aparecer os aerolitos lá. Nossa. Não são pedras, são aerolitos. São aerolitos, são aerolitos. E muda tudo, de repente não é mais. Não é mais os. Mano, é uma bizarrice, cara. Eu não sei. É, aquele outro lá também, o Olhos Bem Fechados, é um filme horrível, cara. Eu não vi também. Tem o Pássaros também, que eu nem lembro direito, mas. Que filme chato, Pássaros, cara. Pássaros é do Hitchcock. É do Hitchcock, caralho. Ai, caralho. Na verdade, você não viu nada. Aquele lá, aquele. Star Trek. Esse é o Cruz, é o Paul, né, que é. Tem uns peitinhos lá, mas. Parece horroroso. Não, pois é, o Kubrick conseguiu fazer um filme cheio de peito e ser chato. É o melhor diretor do mundo. Vai lá, Gariba. O filme do Diário eu não curto. Eu também não. Eu odeio. Cara, esses, Cara, desculpa, agora eu chamei o Garibe e vou cortar já, né? Esses filmes também, cara, é tipo Woody Allen, tudo igual, acabo, sei lá. Parece que os diretores, quanto mais cheio de esquema, assim, acho que menos eu assisto, tá ligado? Os primeiros filmes do Woody Allen é legal, cara. Depois da fim do quarto, o quinto, ele resolveu deixar de ser engraçado. Nunca foi engraçado. Resolveu a cabeça. Sou fã de Woody Allen. Ele começou a ficar cabeça e fudeu. Quanto mais pedante é o diretor, mais sucesso, tá ligado? É bizarro. Mas eu gosto do Kubrick. Eu acho que o Kubrick é um cara excelente. Gente boa. Gente boa. Paga a breja com ele lá. Pô, paga a breja pro cara. Paga a breja pro cara quando o cara tá sem dinheiro. Saiu antes do que eu e pagou duas rodadas a mais. Então tá show. Deixou pago já, né? O Kubrick tem uma cara de ser um escroto, velho. Ele não pagaria a breja. A gente tem que fazer um podcast do pessoas que parecem ser gente boa. O Kubrick não vai estar nessa lista. Ele tem cara de se parecer um idiota, tá ligado? Vai lá, Gariba. Vou indicar aqui então um anime que no ocidente ficou conhecido como Erased, mas no Japão é Bokudakegai Naimachi. Nossa. Mas passa de falar, né? Wikipedia, né? O cara nem disfarça. Mano, é tipo um anime muito curtinho, assim, são 12 episódios só, ele é fechadinho, a história, o mangá que ele foi adaptado também já tinha terminado, então eles fizeram a história inteira, assim, sem filler nem nada, bem da hora de assistir. Eu acho que todo anime devia adaptar mangá que já terminou, tá ligado? Nossa, seria muito bom. Seria muito lindo, cara. Ia ser ótimo. Mas qual é que é a história? A vibe é de um me identifiquei bastante, é um cara que tem 29 anos, apesar de ser mais novo. E a vida dele meio que é uma bosta, assim, sabe? Ele trabalha num trampo que ele não gosta, tal, ele tenta... Nossa, é um trampo, assim, de supermercado, tal. Todos nós, e ele tenta ser um gatá. Todos nós. E ele, tipo, ele tenta desenhar quadrinhos, né? Ele tenta ser um mangaká, só que os quadrinhos dele, ele chega pro editor, entrega pro cara e... Sempre falam que tá uma bosta, tal, e ele nunca conseguiu... Fala que os quadrinhos dele, tipo, não tem vida, não tem pegada, assim. É bem desenhado, mas não tem... É o que aconteceria comigo. O meu seria mal desenhado, não ia ter vibe nenhuma. Tá ligado? Isso, não tem vibe, não tem mojo. Tem vibe, não tem um bagulho. Tem mojo, Alex, porra. Né? Mojo. História do Alex Ross. Mojo. Mojo. Nos anos 80, tá mojo. Ligado? Na sessão da tarde. Austin Powers, cara. Austin Powers. Austin Powers, né? Mojo. Chega tudo. Anos 70, quer dizer. Anos 70. Aí, tipo, esse cara, ele tem um poder meio bizarro, assim. Quando tá próximo de acontecer um acidente, ele volta alguns segundos no tempo. E ele tem a chance de salvar uma pessoa. Tá, mas é acidente. Mas é acidente próximo a ele, assim? Tipo. Se ele tá tipo no lugar e vai acontecer um acidente, ele meio que volta alguns segundos no tempo. É alguma coisa que ele pode fazer. Ele percebe que vai acontecer. Ele vê tipo uma borboleta azul voando perto dele, ele já saca que vai acontecer o negócio. Ah, entendi. Pera, então ele não volta, ele só percebe ou ele volta? Não, então, aí ele volta. Isso, aí ele volta no tempo. Ele vê essa borboleta e ele volta um pouco no tempo. Só o que acontece, a história vai passando no primeiro episódio e no passado, quando ele era criança, uma amiga dele, né, da escola, acabou morrendo. Ela meio que sumiu, foi sequestrada por um tempo e apareceu morta. E ele meio que se sentia muito culpado por causa disso. Aí a história acontece nesse primeiro episódio mesmo, então não é spoiler. A mãe dele acaba sendo assassinada por um cara que possivelmente é o assassino dessa menininha. E esse cara de 29 anos, ele acaba voltando no tempo na época em que essa menina tava viva. Então ele tinha acho que uns 10, 11 anos, eu não lembro agora. Então ele volta pra caralho. Normalmente ele volta pouquinho, de repente ele volta pra porra, assim. E ele tá sendo acusado de ter matado a mãe dele. Exatamente. Aí, tipo, ele volta no tempo e meio que ele vai tentar descobrir, não só descobrir, mas, tipo, impedir os assassinatos, que essa menininha não foi a única que sumiu, foi um serial killer que matou várias crianças, e meio que ele tenta acabar com isso. Então é um anime que fala muito de relação, de criança, assim, de amizade, esses bagulho, dramático, dá uns choros aí. Você já comentou sobre isso? Eu já peguei um pouco. Eu lembro. Você fez um post, talvez seja por isso que eu lembro que é familiar, porque essa história tá sendo muito familiar mesmo. Pois é, eu também, eu tava. Isso fiz um post faz um tempo já. Não, mas eu tô na dúvida agora, tipo, ele volta uns segundos no tempo e depois ele... Ele volta uns segundos, né? Então ele não perde muito tempo. Porra, agora o cara voltou anos? Como é que ele vai voltar pro tempo? Aí que essa que é a pegada, aí que o anime te fisga, entendeu? Tipo, do nada ele volta vários anos e ele mesmo não entende o que aconteceu, porque é a primeira vez que isso acontece, pois saca? É. E se esse filho da puta sabe que ele volta no tempo, por que ele não vira um policial ao invés de virar um... querer ser um desenhista de mangá, meu? É porque ele volta a seguir pro corpo dele de criança. A mente dele é a mente adulta dele. Sacou? Só que a mente adulta dele no corpo infantil. Ah, tá, e depois quando ele volta tudo isso, aí sim que ele passa a explorar esse negócio de voltar no tempo. Cara, tá muito confuso isso aí, eu acho que não precisa atenção direito. Acho que é melhor assistir. Tem que assistir, tem que ler o post dos Luiz. Caralho, deixa eu fazer mais indicação rápida aqui. One Punch Man, né, cara, que tá no, acho que tá no terceiro volume. Então eu só vi dois episódios, eu acho. Cara, é muito bom, velho. Muito bom. O Murata lá, ele tem uma dinâmica, assim, nos desenhos dele que é muito boa, sabe, cara? Então, tipo, é muito legal. Tá saindo aqui pela Panini, tá bem feito, cara, sabe? A contracapa ali, ela forma, geralmente forma um desenho com a lombada, assim, sabe? É bem, bem feitinho. Descobri que veio um marcador de página no segundo volume. Porque o primeiro eu recebi, né? O primeiro eu tinha. Eles anunciavam, né? Ia vir com marca-página e tal. Aí eu abri, eu tava lendo a segunda edição, quando veio saiu um marca-página no meio da segunda edição. Ah, sim, é verdade. Pô, maneiro, eu fui lá abrir a terceira direto pra ver se não tinha lá também. O Fullmetal prometeu também, a JBC prometeu na assinatura do Fullmetal que ia vir marca-página e tal. Aí no volume 2 vinha marca-página do Evangelion. Vai pra puta que pariu, porra. Porra, marca-página do Fullmetal. Ah, mas veio, cara. Tô não falando de que disseram que ia ser. Vai vir, engraçado. Vai vir um marca-página. Aí tu abre o marca-página da Livraria Cultura, tá ligado? Naruto, saca? Da Jequiti, né? Eu uso folha. Cara, se vier Naruto, eu juro que eu taco fogo e mando a foto, cara. Eu uso papel, tipo, página de aquelas que tem linha azul mesmo pra você escrever. Eu só faço uma risca pra indicar qual é a página que eu efetivamente tô. E uso isso aí de marca-página, cara. Não, cara, é que eu tenho tanto marca-página que eu realmente uso marca-página. É, até eu ganhei marca-página tudo aí, o Mal também me deu alguns. Eu usava aquele ticket de máquina de cartão de crédito, tá ligado? Eu também uso, eu uso. Essa bola não sai depois de, sei lá, 5 segundos, cara. Não começa a... É, depois da... Evaporar, né? Dá 2 dias, o cara, não, tem que guardar os comprovantes, 2 dias não dá pra ler mais nada no negócio. Não, ele evapora a letrinha. Mas o... Ele evapora isso. Mas a edição tá muito legal, cara, a edição tá muito massa, o do One Punch Man. A história todo mundo conhece, né, cara? É engraçado pra caramba, é um mangá de comédia, muito bem feito. Dá risada, porque o cara é muito idiota mesmo. foi bem adaptado nos animes, né? Eu vi um mangá de comédia, eu gostei pra caramba, cara. Sim. Mangá de comédia com, tipo, as melhores cenas de ação que eu tenho visto, assim, ultimamente, no... Ah, animes, sim, no mangá, cara, sim, assim, É animado pela Madhouse, né, cara? Os caras, eles manjam, né? Os caras manjam. Não é tipo a Toei, saca? Não é a Toei que anima... Não é a Toei. Anima em fundo de garagem, né, cara? Pô, que isso? Dragon Ball Super, animação super foda, cara, tá louco? Nossa, tá demais. Tava achando até agora há pouco. Tá bom isso aí, ou depois que passa a enrolação, Gariba? Depois que passa os 79 mil episódios, que são a mesma coisa que o filme, exato. Porra, graças lá o Churrumino, tipo, eu comecei assistindo e falei, eita, cara, vai acontecer a mesma coisa que os filmes. Eu falei, já tô aqui, vou continuar assistindo, né? Acho que comida não funciona até o depois. Olha o Verme falando, tá ligado? Vamos assistir, já tô vendo, vamos assistir, vamos terminar. É Dragon Ball, né? Aí eu não aguentei. Aí chegou o filme do Freeza, eu falei, ah não, esse filme não. Aí eu pulei. Olha o pensamento do pensamento do Gariba. É, o cara já tá metendo a minha bunda, é melhor que ele vá até o final. É, pelo menos faça o trabalho completo, né, meu amigo? Exatamente. É muito verminoso, velho. Não, eu simplesmente não consegui entender isso que os caras fizeram, sabe? Tu começa a assistir os primeiros episódios, porra, eles estão adaptando o filme contra o Bill lá, né, cara? E aí depois que acaba a adaptação disso, eles começam a adaptar o do Freeza. Porra, esses caras tão malucos, velho. Tem tipo uma coisinha ou outra que não tem nos filmes, né? Mas se você assistir os filmes e pular pro capítulo 28, você vai entender completamente. Não... E se você não assistiu o filme, não assistiu nada? Aí você tem que assistir. Ah, tipo, o começo ele é bem chato, cara. A última vez falando que... Não, acho que foi um podcast de surubolão que alguém indicou, falou que tinha que pular os 20º. Acho que foi o Povo Aranha, cara. Acho que foi o Povo Aranha que falou. Não, é bom, mas tem que pular os 28 episódios. Então sinto muito, cara. Porra, cara. Ah, que nem uma pista, né? Bom, mas pula os primeiros 40 episódios aí que fica legal. Pô, eu assisti todos os episódios de boa do One Piece. É, cara. É que geralmente eu dou uma chance de uns 10 episódios pra um anime, assim, cara. Assim, 10 episódios. E pra esses animes grandes, assim, tipo, em 10 episódios o negócio não ficou bom, cara, mas se fudeu, eu não vou assistir mais essa merda. Tipo, ele só tem 12. Você tem que dedicar pelo menos uns 50, né, pra você ver as lives. São Vou dizer que eu não consegui passar de 3 de Fairy Tail nem 3 de Bleach, viu? Bleach eu consegui terminar a primeira temporada do Bleach lá do Soul Society. Agora só tem mais 60. Depois disso. Primeiros 4 mortos, terminou show. É. E aí teve um que eu comecei a assistir também, acho que era o Toriko. Toriko também, acho que tem um monte de episódio. Eu comecei a assistir e, cara, sei lá pelo quinto, sexto, eu digo, não vou, não era assim. que é a galerinha da eternidade da Jump, né, cara? Toriko, Bleach. Samurai Champloo, cara, mas eu não assisti, não sei porquê. Pô, Samurai Champloo é bom porque é curtinho. Samurai Champloo é bom. É bom, é muito. Cara, a animação é muito foda, velho. Ah, muito foda mesmo. A história é legal, só que eu não sei porque eu não assisti. Sensacional. Vamos continuar com as indicações aqui. Puta, fui eu que indiquei agora, então. Vamos ver isso. Então, bom, a gente falou de filmes, tem dois filmes que é legal, vou indicar um primeiro, obviamente. Que é esse Star Trek novo, esse bem onde é legal, cara, é legal. Não é aquela coisa incrível pra caralho. Não é o filme pros 50 anos de Star Trek, mas realmente é um filme legal. O que já é muita coisa perto de muitos filmes de Star Trek. Eu queria ver essa trilogia nova aí, falaram que é muito bom. Acho que você tá vendo também. Eu gosto, cara. É legal sim, cara, é legal mesmo. Eu gosto, cara. Ainda mais pra mim que eu não ligo muito pra StarCraft. Eu não ligo muito pra Star Trek e eu nem não acompanho. Sabe, eu também não ligo pra StarCraft. Mas eu não acompanho, não sei nada do universo. Pra mim ia ser uma coisa legal assistir, eu acho. É ótimo, cara, porque realmente como você não tem nenhuma das expectativas do cara, o Frank Tartek é um dos caras mais chatos do mundo pra agradar, cara, então se estão conseguindo agradar esse pessoal, realmente é um bom indicativo, cara. Ok, né, cara. Eu vi gente falando isso, que foi tipo um recomeço muito bom, tá ligado, pra série, assim. Sim, foi. Obviamente tem os raivosos que, ah, você não é possível, você tá padrão, né? Ah, isso nunca aconteceria na série original. É, porque o Capitão Kirk, não sei o que, o William Shatner e tal, é o melhor ator do mundo. Eu quero ver o Kirk lutando contra um homem lagarto, né, cara? Devagar pra porra e dando voadora de bunda, é isso que eu quero ver. É isso que eu quero ver, é isso que é legal. Cara, eles não fizeram muito feliz, velho. Essas tretas aí eram horroroso, mano. É isso, cara. Acho que esse foi o único episódio que eu assisti, tá ligado? Do Star Trek. É o Kirk. É voadora de bunda. Então, na hora que ele dá uma voadora de corpo inteiro, cara. Tem uma briga com dois caras que ele pula, é tipo Mosh, assim, saca? Max Suplex, cara. Ela me manda uma imagem desse voador de corpo inteiro, por favor. Deixa eu botar. Bota piruleta. Procura aí, cara. Pura, piruleta, Capitão Kirk. Lagarto piruleta. Ah, mas o pessoal tava com o maior medo desse filme novo porque é dirigido pelo cara do Velozes e Furiosos, né? Aí, vai virar Velozes e Furiosos. Não, o cara conseguiu fazer um negócio um pouco mais cerebral. Mais cerebral, até que o Abrams. Tirar uns rachas de nave, né? Ah, porque ia ser legal as naves dando drift no espaço, tá ligado? Fazendo oitão, né, cara? Fazendo oitão no espaço, cara. Isso ia ser legal, cara. Eu lembro, eu acho que se rolasse isso, aquele maluco ia fazer o texto do Capitão Kirk com cara de galego, gente boa, tá ligado? Nem lembro o nome do maluco, mas... Olha o que eu mandei aí, cara. Olha isso. Aí, ó, o voador de fundo. Olha o voador de fundo aí, esse aqui. Cadê que eu tô... Esse vai ser o GIF, o Capitão Kirk. Capitão Kirk é a vida. Capitão Kirk é a vida. Como é que você diz? Cara, se no filme não tiver uma insinuação a isso, cara, não dá valendo, velho. Como assim? Puta, pior que até agora não teve, cara. Essa é a fraqueza. Que essa trilogia ainda não mostrou. Mas agora que tá o cara dos Velozes Furiosos, vai até o episódio 7, 8, tá ligado? É de infinito. 18. Então, você não fez o texto desse filme aí? Ou produziu, sei lá, uma merda assim? Ele podia ter colocado essas referências escrotas assim, né, cara? Ah não, cara, perde a graça, Star Trek é pra ser mais sério, cara. Parece com esse GIF que ele mandou aqui. Cara, nos anos 60, cara, os caras estavam muito, muito, muito fumadão, cara, muito cheirado. Muito LSD, os caras, nem deve ter percebido. Que isso, né, cara? Porra, é essa, cara? Primeiro que o maluco não passa nem perto de bater nele, olha que vibe bizarra, cara. É o William Shatner, é um puta ator. É muito bom, cara. Olha aqui, olha ele dando o golpe no lagarto, no homem-lagarto. Com as duas mãos fechadas. Com a manchete. Com a manchete. Mano, ele dá uma empurradinha ainda pro bicho cair, que ele nem deve ter sentido o golpe, velho. Dá um lixo. Mas legal é que, tipo, essa explosão, se eu não me engano, é de Star Wars. Achei a voadora com dois pés. Achei a voadora com dois pés. O cara, o lagarto sentiu, cara. O lagarto sentiu. E ó, mandei aí, ele tá sentindo muito. O maluco nem voa, ele vai andando, correndo pra trás. Mano, que sério, meus amigos, que sério. Pô, posso emendar aí? Sério, vai, filho. Recentemente foi anunciado que a Netflix vai colocar na sua programação todas as temporadas de Star Trek. Nossa, cara. Desde a série clássica, isso aqui. Chegou sua oportunidade, cara. Mas isso inclui as New Generation também, sim, cara? Tudo. Spock, Data, tudo que você imaginar. A série clássica só durou 3 temporadas. Eu não vou ser essa porra nem fudendo, cara. Tá louco. Porra, eu vou, cara. Eu vou. Eu não, mano. Três temporadas série clássica, eu acho que a nova geração foram 10. O Godoka vai fazer, resenhas semanais de Star Trek. Não vou. O mais fácil é essa comédia de graça, tá ligado? Que vem você nem esperando. Não, eu não quero ver isso, não, cara. Muito mentiro, tá louco, velho. Ah, cara, eu acho genial. O boliche humano, cara, ele faz também aqui. Ele desce rolando, e batendo nos caras. Jesus. Velho, o Godog, faça post e um post indique as partes mais engraçadas pra eu só pular pra essas partes, tá ligado? No tempo tal você assiste o. De preferência com um GIF, eu não preciso nem abrir o episódio, é só. Mano, o que é isso que eu tô vendo, cara? Boliche humano, cara. Boliche humano. Eu chamei o... Dá um link no maluco ali no canto da tela. Ele deve tropeçar, acho que na terra. Ele tá caindo, velho. É que ele viu que o maluco tá vindo. Tipo, vou me atirar aqui antes que ele chegue aqui. Vou me fingir de morto. O que tá acontecendo, cara? Vai, Godoka. beleza. É, eu já estourei, já queimei Star Trek vai pro Netflix, né? Pô, eu vou indicar uma página do YouTube, do Facebook, que é a página Bolsonaro com peixe na mão em vários lugares. pra quem não viu, confere aí, cara, que é genial essa página. Bolsonaro peixe na URL. Caralho, olha aquele reflexo do Bolsonaro ali da foto de capa, mano. Que genial. Vai baixando, cara. É muito bom. Eu tô olhando, cara. E sabe que tá aí? Eu vou. Ele chegou o James Bond aqui, cara. Cara, eu não confio. Mano, que porra é essa? Tem ele no Minecraft, cara. Ele no Minecraft é muito nojento, cara. Eu vou aproveitar, cara. Porque essa mesma imagem eu vi. Olha a ligação que eu vou fazer aqui agora. Eu vi essa imagem do Bolsonaro. Só que ele tava vestido de. Lá do. Do Hunter x Hunter lá, como é que é o nome do. Protagonista lá. Não, protagonista, o protagonista, não. O Gon. O Gon, ele tá vestido. Ele tá com o cabelo do Gon, tá ligado? O primeiro episódio, ele pesca o peixe. Ele pesca, né? Um peixolão enorme lá. E eu vi esse, eu vi essa imagem no. Eu vi essa imagem na página chamada No Batidão do Kawaii, o que reina é o Dezu. É o Dezu, que é genial também. É ótimo, cara. Cara, essa página tem as melhores montagens do mundo, cara. Alguém passa o link aí, cara, que eu só tenho ela no celular. Eu passo. Pra colocar no post, porque... Eu vou pôr ali no, nos extras ali do... Beleza, cara, porque, cara, essa página é sensacional. Vão direto em fotos e se divirtam o resto do dia, cara. É só montagem com Hunter, com Full Metal. É ótimo mesmo, velho, tá louco. Tive aquela capa do Akira com o Agostinho Carrara e o táxi, cara. Tipo... Puta, mano, eu chorei de rir, velho. Tá louco, mano. Eu vi que eu colei no Skype, eu colei lá na fanpage, não, cacete. Colei no documento. Beleza, beleza. Tem lá o... Podcast aí, o Antônio Fagundes, de moral e o. Netero. E o Pino de Netero. É muito bom, velho. Ai, ai, ai, ai, ai. Então vai lá, Gui. Deixa eu ver o que eu acho aqui. Vou mandar um. Eu voltei a jogar o Witcher 3. Eu terminei o jogo, né? Levei acho que 50 e poucas horas, 52 horas, alguma coisa assim pra terminar. E aí. O que eu faço com o meu tempo livre, além de Perfect Exile, eu tô rejogando, né? Só que dessa vez eu tô no New Game Mais e tô jogando com todas as quests, tá ligado? Terminando 100%. Tanto que na cidade tutorial, que é onde você é apresentado a uma missão e tipo, explica o jogo, eu levei 9 horas, cara, pra acabar o tutorial do jogo, tá ligado? Caralho. Velho? Que é uma cidade enorme, chama White Orchard lá. E eu levei 9 horas pra conseguir fazer tudo, tá ligado? Eu tô fazendo tudo mesmo, cara, conversando com todo mundo, pegando todas as subquests, viajando, andando todos os cantos. Porra, eu tô achando muito legal, cara, muito legal mesmo. Eu acho que da primeira vez eu não ia fazer isso nem fudendo, porque eu tava com uma preguiça desgraçada, eu tava fazendo só a história principal, mas eu recomendo que as pessoas joguem assim se tiver um tempo grande mesmo, porque é da hora, velho. Mas... Tem que ter saco do caralho, né? Levar 9 horas no tutorial não é todo mundo, cara. Não mesmo. 9 horas no tutorial, né, cara? Tipo isso. Nossa. Gariba? Então eu vou aqui indicar o arco da Miss Marvel, que tá saindo acho que desde 2014. Não sei muito bem, que é escrito pela J. Willow. Ela meio que abreviou, né, o primeiro nome dela. Não sei porquê. É, cara, eu vi muita gente falando mal desse arco aí com a nova personagem, né, que é a nova Miss Marvel, que é por conta dessa política nova da Marvel, né, de incluir personagens de outras etnias, outras religiões e tal. Eu vi o pessoal falando mal dessa história aí, mano, mas eu confesso que li, curti pra caralho. Eu vi o pessoal falando bem, cara, falando que é bem, bem de muito boa. Elogiado. Eu acho que começou bem pra caralho, deu uma enfraquecida agora, cara. Tem que rever as tuas amizades aí, Victor. É. Pô, mas tipo, é que eu estranhei. Eu li assim e, tipo, ele não é um quadrinho sensacional, assim, no quesito de história e tal. Ele é mais um quadrinho de humor mesmo. Eu vi que o traço do desenhista, se eu não me engano, acho que as primeiras edições eles foram desenhados por um cara e depois outro pegou, não consigo lembrar o nome agora. E, tipo, é um traço bem... lembra bastante mangá mesmo, com bastante... simplificar o traço, assim, pra fazer umas caretas engraçadas e tal. Porra, mano, me diverti pra caramba, assim. Uhum. É, legal. É, ele começou bem pra caramba. Eu achei que começou a dar uma esfriada depois, assim, do 12º, 13º número. Mas ele começou bem pra caramba essa história. Porra, demorar 12 títulos pra esfriar. Hoje em dia é um milagre, cara. É um ano, né, cara? Um ano, cara. Tá indo bem. É legal no começo, quando ela pega, ela faz a roupa da Miss Marvel original, né? Aquela roupa lá, e ela fica entrando na bunda dela, cara. Como é que eu ando com esse negócio aqui? E aí ela meio que não curte, né? Que acaba sendo uma. É que a escritora, ela é muçulmana também, né? E meio que ela faz uma crítica à sexualização das mulheres nos quadrinhos e tal. E, tipo, fala que a menina não curtia se vestir daquela forma. E por isso que ela acaba mudando a roupa dela, né? Ela, tipo, meio que fica com uma. Porque a Kamala tem 14, 15 anos. Não é realmente pra ela ficar vestida que nem a Miss Marvel, né? Porra. É, exatamente. Mas ela tem o poder mais idiota de todos, né, cara? Ela tem o poder do Homem Borracha, tá ligado? Tem o poder do. Ela tinha o poder do Metaloid, tá ligado? Cara, eu ia falar que ela tem o poder do Jake do ator superior ali pra vocês, do Adventure Time. É, do Adventure Time lá. Eu vi aqui. Eu precisava compartilhar, velho. Essa porra seguir. Ah, o jacaré, cara. Eu vi essa, muito legal esse jacaré, cara. Genial, cara. Pois esse jacaré eu vou colocar no final da pauta aqui, cara. Esse jacaré tá muito divo, cara. Tá muito divo, cara. E eu achei o Gon segurando o peixe. O Gon. Jacaré fotogênico, cara. Show, Gon. Que genial, não. Esse aqui também. Ai, ai. Então eu vou dar uma esvaziada aqui na minha lista, então, pra gente fazer a última rodada. Vou ver o que sobrou aqui pra mim. Modelinha. Cara, tem esses detalhes, cara. É, os caras tão. O rabo, cara. Traz nojento, cara. Ele tá com o rabo, cara. Ai, cara, deixa eu fazer a minha lista aqui. Aproveitando que o Gariba falou do quadrinho ali, cara, eu coloquei aqui de comics também os dois encadernados do Gavião Arqueiro, cara. Tão muito bom. O desenho do David Aja, cara, eu tô curtindo muito o desenho do cara. E eu não sei, eu não me esqueci o nome de quem colore, mas o cara faz umas cordas que ficam muito da hora, sabe, uhum. no desenho do... Ele trabalhou com ele no Punho de Ferro também, cara. Ah, sim. Colore bem pra caralho. Então, cara, pá, fica muito bem feito, assim, o desenho e as cores combinam muito e a história é bem de boa, assim, super leve, cara, puta, é muito foda. É tipo, o Gavião Arqueiro, o que ele faz quando não tá nos Vingadores, assim, então, cara, é muito boa, sabe, ele ajudando a galera do prédio dele, onde ele mora, assim. Da hora, cara. É muito foda. Ele procurando o Dr. Druida pra arrumar o... Arrumar a academia. Academia. Arrumar o tivo dele. O seguinte, tem uma parte que o... Que tal começa assim como se fosse o Gavião Arqueiro e o Tony Stark desarmando uma bomba, sabe? Um monte de cabo, uhum. E eles tentando cortar. Não, corta o vermelho, não sei o quê. Aí tu vai ver, eles estão, sei lá, cara, estão tentando ligar um videocassete. Aí o Tony Stark, não, deixa uma merda aí, eu vou comprar um novo pra você, inteiro. Deixa essa bosta aí. Seu fio tá muito enrolado. E o Gavião Arqueiro... Aí o Tony Stark sai cortando tudo, sabe? E o Gavião Arqueiro assim, se o Dr. Druida estivesse aqui, ele saberia o que fazer. E aparece uma imagem do Dr. Druida falando, cadê o cabo HDMI? É muito bom, cara, é muito boa essa história. Genial. Deixa eu ver pra ler aqui também o Blade, o Lâmina do Imortal, que tá saindo numas edições... Ele tá ressaindo? Ele tá... Sim. Não, ele tá... Ele tá saindo novamente, né? E ele tá saindo a edição especial, cara, a edição Big, Então é. É ah, é igual que tinha antes, que era aquela enorme, que tem umas partes coloridas também, isso, e tal, isso, que é muito bem feito, né? Com 400 páginas. Eu quero muito comprar isso, velho. É, a JBC tá lançando, cara. Essa porra tem 400 páginas. Quanto custa? O preço normal é 30 e poucos. Só isso? Não é tão caro, cara. Se eu não me engano, é 30 e poucos. Eu sei que geralmente eu pago 30 que eu compro ali pela Saraiva, sempre tem um desconto na Saraiva, né? Mas uhum. É por aí. Mas tá bem feita a edição. São dois volumes do japonês, né? Porque tem 400 páginas o coisa, tá? E a história é muito boa, cara. A história é bem legal. Deixa eu indicar uns joguinhos aqui. Desenho muito foda, né? Cara? Ah, o desenho é foda, cara. O desenho do cara lá. Mandei é... imagem. O desenho do cara lá é foda pra cacete. Cadê o HDMI? Deixa eu indicar uns joguinhos aqui pra finalizar a minha pauta. O Insight, que eu não joguei ainda, cara, mas ele é do mesmo criador do Limbo. E ele tem essa mesma pegada do Limbo, sabe? De ficar andando, resolvendo puzzle. E, pô, tá muito foda, sabe? Tu controla um garotinho, assim, que tem que meio que fugir de um projeto e tal. Se você entrar aí, tem um trailerzinho e você entende mais ou menos a mecânica do negócio. Ele é tipo Limbo, assim, sabe? Jogo sombrio que crianças podem morrer. Ah, eu vi isso. Exatamente. É igual o Limbo, sabe? Tu pode morrer de várias formas sinistras, assim. Mas tá muito bem feito, cara. Limbo. É muito bonito, cara. Eu tinha visto já. Sim. O outro jogo é o Mother Russia Blitz. Que é um... Ah, eu queria jogar esse. Ah, sim, cara. Esse é muito bom, cara. Beating up foda pra caralho, hein, mano. Puta que pariu, cara. Que é bem simples, é bem bonitão. Ele é, ele tem um mesmo visual, das antigueiras e... Cara, é os comunistas do diabo tudo batendo... Que eles vão ter uma morte horrível! E, cara, é um beat'em up e é legal porque tu consegue fazer uns combos, assim, porque tu tem soco fraco, tu tem chute fraco, chute forte, sabe? Então tu brigando com os caras, tu consegue fazer uns combos maneiros, assim, pra bater nos caras, pegar a coisa do chão pra atirar nas pessoas, assim. Então ele é bem legal. Tu bate uns craqueiros, tá ligado? Tu tem um personagem que é um mendigão, então é muito maneiro, cara. Eu esqueci o nome, é Boris, ou é Boris, talvez, o nome do mendigo. Eu não lembro o nome do mendigão. Se eu jogar, eu só vou jogar com ele, cara. É um mendigo tatuado barbudo, tá ligado? É o Boris mesmo, né? Ele é muito bom de jogar com ele, cara, mas é bem massa, assim. A única merda, assim, é que tu tem que ficar... Como os caras estão tudo meio viciados numa droga, tu tem que ficar se injetando toda hora, assim. Começa a terminar tua energia, tu tem que ficar se injetando, assim. Mas é maneiro. Tem um esquema diferente, né? Que você não acha frangolão no lixo, tá ligado? É, você pega uns corpos e tira uns fluidos lá pra injetar em você. É porque tu acorda no laboratório e tu tá viciado nessa droga que tá consumindo nas ruas, assim, né? Então, quando a energia tá muito baixa, tu tem que ejetar com esse bagulho. E quando tu encontra um inimigo que o inimigo já tá meio verde, assim, meio podre, é porque ele tá cheio dessa droga. Então, quando tu bate nele, tu consegue pegar tua seringuinha e pegar o sangue dele pra ejetar em ti. É legal que mesmo no player, tem dois carinhas na tela, você controlando ao mesmo tempo. Não, Zé, que isso. Não, cara, eu fiz isso, cara. Como? Eu não sei que caralho que eu fiz, que eu tava jogando com o cara loiro e com o Boris ao mesmo tempo. Ah, tu deve ter apertado, o Boris, o botão do player 2 e tu tá com o Boris. Ah, eu não sei, cara, mas é legal porque outro carinha, ele espelhava meus movimentos. Porque teus controles devem estar igual pro player 1 e pro player 2, cara. Cara, é bem provável, cara. É bem provável. Mas tu me deu uma boa ideia pra deixar o jogo um pouco mais fácil, cara. Ele é difícil? Eu vou dar uma testada. Ele é um pouco difícil. É, assim. Sim. É porque uma coisa que é legal é que, cara, cada chefão que eu peguei tem uma forma diferente de matar, assim, sabe? Então, isso eu achei muito legal. Tipo, tinha um chefão que tinha eu tinha que atirar ele. Tinha um rolo compressor vindo na minha direção. E eu tinha que pegar o chefão e atirar no rolo compressor, assim. E aí teve outro que eu joguei que o cara tava com. Óculos de visão noturna, eu tinha que ficar atirando granada, aqueles flashlights, sabe, nele, pra cegar ele. Então, cada chefão que eu vou pegando, assim, é um modo diferente de bater. Isso eu achei muito legal, cara. Tá legal. E por último... Fala aqui. Não, eu ia falar que a arte tá muito foda, cara. Tá. Gostei muito da pixel art. Tá bem bonito, cara, tá bem bonito. Por último, vou indicar o What the Box. The Box. The Box. The Box on What Fire. The Box! Fire. Que é o... Que é o cara... durante a Gen do 365 Indies lá, o cara lançou esse joguinho. E o joguinho fez sucesso pra caralho. Ele tocou lá no Steam Greenlight. Acho que em uma semana o jogo já tinha sido votado pra entrar na Steam de vez, né, cara? Então... Que é o jogo consiste em uma arena cheia de caixas. Tu é uma caixa e teus inimigos também são caixas. Então... Cara, é muito foda, velho. É muito foda porque tu tá paradinho, assim. Tu tá paradinho de camper vendo as caixas se mexendo. O mais próximo disso que eu tinha visto é aquele lá do Garry's Mod lá, que você era tipo um polícia ladrão, que os caras podiam se disfarçar de objeto e tal, né? É verdade, o Garry's Mod tem um modo parecido com isso, assim. É, só que esse aí é muito mais legal, porque é tudo caixa, então, velho, você perde de vista a pessoa. É, você tá, e tem outras caixas que são só caixas, então... É, então é uma fábrica de caixas, né, cara? Então tem caixa pra caralho. Assim. Tem a vibe que, se você ficar muito tempo parado, começa a vir os adesivos. Começa a ficar aparecendo os adesivos... Aqueles negócios de guarda-chuva, que não pode molhar, sabe? Esse lado para cima, né? É muito engraçado, cara. Mas, cara, um joguinho muito bom mesmo, velho. Eu peguei ele aqui, eu tô com ele. A gente tem que gravar um gameplay, velho. É muito foda. E vamos, cara. É muito divertido, assim. Às vezes o cara tá te perseguindo, tu... Sabe que é então, tipo desenho animado, sabe? Tu entra, tu faz uma curva e tu fica parado. E aí o cara passa reto por ti, porque ele já te confunde com as outras caixas do cenário. Assim. É muito foda, cara. É muito foda. Vamos encerrar então. Fazer a rodada final. Deixa eu começar com os Waste. Então vamos lá, vamos limpar tudo aqui. Cadê? Bom, joguinhos, Doom. Ainda estou apaixonado por esse jogo. Um filme, dois caras legais. Eu vi esses dias, é legal, mas eu não lembro quem que tá nesse filme. Mas é legal. Parabéns. Two Nice Guys. Nova temporada de South Park. Começou semana passada. Já assistiu? Eu não vi também, mas... Não vi. Mas é South Park, né, cara? Então... É South Park, e a última foi legal pra caralho, então... O South Park tá vindo, cara, ele tá vindo numa sequência de temporadas boas, cara, que tá muito foda, Tá, cara, e como tipo, eles levam tipo, uma semana pra fazer um episódio, eles podem fazer umas coisas bem atual, tá ligado? Sim, cara. Isso é o mais legal, cara, Um livro, Tropas Estelares, que o Mawa me arranjou um tempo atrás aí, terminei de ler agora. Talvez eu faça um postzinho. Não tem nada a ver com o filme. Ou quase nada. Pô, sério, cara? Tem nada a ver com o filme? Tem muito pouco a ver com o filme. Ah, muito pouco. Que triste, que eu gosto tanto do filme. É, tem basicamente o nome dos personagens, assim, uma coisa outra. Isso que é muito mais crítica em relação à indústria da guerra, né, cara? É e não é, cara. É muito esquisito, cara. Dá pra você fazer umas leituras muito estranhas nesse livro aí. Ó, eu também vou indicar a página do Facebook, Guaianás da Depressão. Guaianás, pra quem não conhece aqui, é o último bastião da civilização. Depois começa as indiaiadas lá. Terra maldita, segundo o Dredd. Terra maldita, tá ligado? Onde tem o Lorde Humungus. Coisa assim, cara. Tipo... Itaim Paulista. Ferraz e Vasconcelos. Então, Guaianás da Depressão mostra umas coisas bem legais. Bota o link ali na pauta, ali, cara. Bota o link na pauta. Vou colocar na pauta. Ah, não, ele só escreveu. Só escreveu. Bota o link. Caramba. E o anime que eu tô vendo que é o Gundam Iron Blooded Orphans. É um novo Gundam aí do ano passado. Só que é legal que é com uns soldados, aqueles soldados em criança, tá ligado? Que é bem traumatizado e com as histórias horríveis. Ele sai bem do esquemão do Gundam normal. Então é legal, cara. Essa é a minha listinha. Tá. Godoka. Voltando aqui na pauta, o que sobrou? É Vanish sabão em barra, pra você que mancha muito a roupa. E ele é bem econômico, custa só R$3, custa bem mais barato que Vanish pó. E mais barato ainda que o líquido, que é um absurdo o líquido. Vendi. Mas ele serve só pra tirar a mancha local, não dá pra você esfregar na roupa toda. E ele dura pra caralho. Vênus patrocina nós. Neogênesis Evangelion. Que puta que pariu, que anime foda. Pô, foda, nunca, extremamente nunca, puta, velho, eu nunca parei pra assistir, cara. Evandro, eu baixei, sei lá, uns 2, 3 anos e eu fiquei, eu vou ver, eu enrolei. Cara, é muito bom. É muito bom, cara, muito bom. Os últimos dois episódios são uma bad vibe, uma viagem de ácido desgraçada que te deixa muito, muito, muito mal, cara. Mas fora isso, ele começa bobinho. Fora você ficar realmente na bad vibe da porra. Tirando esses dois episódios, todos os outros 34, cara, eles começam do negócio bobinho pra uma trama desgraçada. E as batalhas são muito boas. A única coisa que eu conheço é parabéns. Isso é os últimos minutos do episódio dos episódios noiados. Parabéns, Cid. Pétalas, que saiu minha resenha lá, o HQ do Gustavo Borges, que não é um nadador. Sim. Que é muito boa, bom, muito bom. Do caralho. Hellraiser, o livro, eu gostei pra caralho e é algo que eu sempre quis ter, que é a primeira vez que sai no Brasil. E a edição tá linda, cara. Tá pra enfeitar a estante. O controle chinês estilo Super Nintendo, que configurou de cara no meu emulador. Coisa que o controle da Multilaser, que eu paguei 70 conto, não configurou e eu não uso mais aquela bosta daquele controle. Não compro mais nada da Multilaser. Nem CD pirata pra gravar, eu compro da Multilaser mais. Acabou. O canal do Hermes e Renato no YouTube tá muito bom. Tá tão atualizado. Eu vi aquela entrevista do... Como é que não era o Paulo Coelho? Não, como é que era o... Saulo Botelho. Eu posso te ver. Essas coisas são muito fodas, tá ligado? É muito foda. Cara, achei muito engraçado mesmo. Doenças loucas, cara, com o Drauzio Vareta. Drauzio Vareta, doenças loucas. Lelectospirose, cara. Lelectospirose. Eles estão roubando os vídeos deles antigos no Instagram? Sim, então reupando os antigos e é material mais ou menos novo. Ah, legal. Eu tô louco pra ver eles reupando o Tela Class, cara. Quero ver qualidade decente. Eu acho que não, olha isso aqui. Eu não quero dizer nada, mas eu acho que não existe qualidade decente Tela Class. Tem três no YouTube que tem HD, cara. Eu não lembro, eu acho que tem... Ah, mas tipo bate na Feira da Fruta HD, cara. Continua com a imagem postulenta, sabe? Mas o Feira da Fruta... Não, cara. O Feira da Fruta HD tá ótimo, velho. HD, se bem que derrubaram esses dias. Tiraram do ar. Sério, que merda. Mas o Feira da Fruta HD era o... Era ótimo, cara. Era o vídeo em boa definição com a dublagem cagada. Por cima, lá. Mas... Terminando. Meus últimos dois... Gostei Stella Class, cara. Tem HD, fica bem da hora. Meus dois últimos rapidinhos. O anime do Berserk, furo, se vocês não gostam. Eu tô cagando, essa animação é meio cagada. É melhor do que Dragon Ball Super, engulam isso. Isso tá mesmo. Uhum. É que tipo, eu acostumei com essa animação meio computador com Knights of Sidonia. Ah, mas quando fica, cara, que diferença, velho. Puta que pariu, eles podiam fazer o 2D cagadinho, que eu acho que seria melhor, O filme já meio que misturava, só que esse desenho aí tá meio estranho, mas eu tenho gente falando que se, quando você assiste tipo, mais de um episódio, você já acostuma de boa. Ah, assim, acostumar o cara acostuma, né? Falando em anime, eu lembrei de um que tem no Netflix, é curtinho, acho que são 3 episódios só, que é o Cyborg 009 versus Devilman, que é muito bom. Ah, isso é legal, cara. Você assistiu os dois? Assisti, cara. Do legal. Caralho, né, cara? Eu vou atrás do Cyborg 009 agora pra ver, cara. Deve ser. Parece e também é bom, cara. Também é bom original. É bom? Vou dar uma olhada. E por último, o refrigerante Mountain Dew, que é um refrigerante que tá chegando agora no Brasil, e ele alcançou novos patamares de radiação. Ele brilha. Não, cara, é muito câncer isso aí. Isso aí não é aquele. Ele brilha. Isso aí. Você tem ideia? Aqui só acha em garrafa de 600ml, que eu acho que eles estão com medo de intoxicação muito grande, sabe? Então, eles vendem em dose menor. Eu achei que você ia fazer aquele refri do Idiocracia, tá ligado? Não, é o que o seu corpo existe, quer, cara. É o que o seu corpo quer. Tem eletrólitos. É o que o seu corpo quer. É o que a planta quer. O que a planta quer é foda. E aí, acho que é só. Acho que é só, então tá. Seguir? Cara, esvaziar a minha aqui. Deixa eu ver o que eu tenho. Tem um livro que chama Vamos Cozinhar, que é um guia sobre Breaking Bad. Eu tava lendo há muito tempo atrás, eu voltei a ler esses tempos aí. É muito bom, porque ele conta episódio por episódio, as curiosidades, o que, que o Vince, só o que viram lá. Ah, isso é maneiro, cara. Isso é maneiro, porque eles têm muita coisa que os caras fazem. Sim, ele explica muita coisa e fica fazendo um monte de referência com o que já aconteceu na série. Então você não precisa ser um nóia e lembrar. Ele lembra pra você, então ele já é um nóia. Muito bom, cara. Legal. É, tem uma banda que eu descobri agora há pouco, chama Coquetel Acapulco, que é um skazinho, é brasileiro, só que eu não achei muito material dos caras, eu acho que eles não fazem mais show, acho que eles não têm mais CD, coisa do tipo, mas depois eu vou botar o link lá na pasta no documento direitinho, porque a música dos caras é muito boa. Que é legal, legal mesmo. É bem legal, bem de boa pra ouvir. E Path of Exile saiu há 2 semanas atrás, eu acho, né, de hoje, pelo menos, quando sai esse post, acho que já vai ter 3 semanas, ou esse podcast, quer dizer, que saiu uma expansão nova, tá bem da hora, eles estão organizando o endgame deles lá, então... Tá bem legal, mas eu só não tô jogando muito mais, porque eu tô parando de usar muito computador. Mas em geral tá bem da hora, cara. Tá bem legal. Direto sobe aqui o seguinte, o seu Patch of Zion. Não, mas agora tá mudando, né? Eu tô jogando bem pouquinho, cara. Durante a semana quase nada também. Uhum. E, enfim, tá legal, é uma boa época para as pessoas começarem a jogar, porque o jogo tá ficando mais redondinho, não tá tão obscuro, tá ligado? É, tá legal. Eu gostava pra caralho do meu computador. Modo antigo, sério? Modo. Não, o modo antigo continua. A mudança agora é nova, o Godox, você não chegou, né? Mas antes você tinha que passar por todos os atos, né? Uhum. Agora são 4. Por todas as dificuldades, que são 3 dificuldades, basicamente, tipo o Diablo mesmo, né? Uhum. E depois disso você. O endgame basicamente são uns mapas que ele chama lá, que são fases que são meio que independentes uma da outra, cada uma tem um chefe, e você usa através de um dispositivo, você não segue mais aquela ordem cronológica do jogo, você pode fazer na ordem conforme você vai dropando. E esses mapas são drops também de itens, né, então... Pô, acho que eu vou voltar a jogar só pra ver o ato 4, cara, que o ato 3 terminou maneiro, assim, sabe? Sim, ele termina bem legal, e o ato 4 tá muito foda, cara. É, tipo, parece que tem uma hora que você entra meio que tipo dentro do... O que é um belly, cara? Barriga, estômago. Uma barriga. É, tipo um estômago, sei lá, porque parece um intestino mesmo. Eu não tava com dúvida se era intestino ou não. Eu tava confundindo com abdômen, mas acho que é abdômen também, né? Pele. Uhum. Enfim. Abdômen é abs. Não. Não é só isso. Bele é bucho, bele é bucho, entendeu? Enfim. Barriga, é a região ali da barriga. E eu não sei, tem umas partes que parece tipo um estômago mesmo, assim, que tem as paredes de carne, assim, tal, é bem bizarro, cara. Adeus. É bem hora. E é isso aí, eu acho que eu não tenho mais nada, deixa eu ver se tem, não tenho mais nada, não. Beleza, então, Gariba, finaliza a tua pausa. Vejamos só pra finalizar aqui. Só uma curiosidade rapidinho, o Segui tem 1.304 horas em Path of Exile no momento da gravação. Mil? Caralho, mil. 1.304. Mil, caralho, velho. Eu tenho 1.304 reais em contas pra pagar também. Como é que fala? Eu acho que eu tenho 50 horas em Path of Exile. O jogo que eu tenho mais horas é o Broforce, que deve ter mais de 200 horas, 220 horas, tá ligado? Tipo... Eu nunca vou chegar 300 nesse... horas, então tipo... Nunca vou chegar nesse 50 patamar. Dias, caralho. Não, 1.303 horas, você tá marapiando aí, meu negócio. Tá desatualizado. Eu vi 1.304 que apareceu pra mim. Cara, se bobear, eu acho que o mais tem hora é o Perfect Zion com 50 horas, cara. Caralho. Eu curto, velho. É no meu jogo, cara. É o meu jogo da vida, assim, basicamente. Eu tenho 228 horas. É o novo Dark Souls, cara, do seguinte. Não, de jeito nenhum, cara. Dark Souls eu tinha muito mais. Tinha muito mais que isso, velho. Somando Dark Souls 1 e 2. Eu passei de 2 mil horas fácil, cara. Muito fácil. Nossa. Você somando os dois Dark Souls. Eu tô falando num só. Eu tô falando só o primeiro, entendeu? No Dark Souls 1 eu tinha mais de 2 mil horas, eu imagino, cara. Oh, por duas horinhas, ó. Path of Exile, 51 horas. O Saints Row The Third, 53.8, cara. Vai lá, Gariba. Ah, vamos lá. É, de filme eu indico a trilogia do Bourne. Eu não indico o filme de 2016 porque eu não assisti ainda, mas puta que pariu, a trilogia que completa boa, 14 boa. Anos puta. Hoje é foda pra caralho. Muita porradaria maneira, cara. Muita porradaria maneira. Ele enfiando lápis na mão do cara me dói até hoje. Nossa, enfiando lápis, tretando com um jornalzinho, né? Com um pedacinho de revista. O cara é foda. Cara, eu vi lá o Jack Chan. eu vi o trailers honestos e o cara me falou um bagulho assim que quase estragou os três filmes, que eles basicamente são a mesma coisa, né? Só, sim, sim. Só muda os vilões, eles, não, eles repetem muito. É a mesma estrutura, né? Os três são igual. Hoje à tarde eu tava pensando que os filmes de Família Adams são dois. O filme é igual, assim, um e o dois. É, a trama é a mesma. Também. Aí tem aqui uma série que eu vou indicar, que é o Black Mirror, que é uma série que tem na Netflix, que não, os episódios não tem conexão nenhuma, mas Eu só vi o primeiro episódio. Puta, achei foda, cara. Depois, se possível, assista o segundo, que... É, caralho, cara, foi... Eu fiquei é sobre assim, o quê? É sobre o quê? Cara, ele, eu acho que... Qual é que é a moral, Gariba? Eles tentam... Que hoje eu fui indicar Orphan Black pros meus pais, eu falei Black Mirror. Qual é que eles assistiram a série errada? Mano! No primeiro episódio, um cara sequestra uma princesa e meio que ele chantageia o país inteiro e fala que vai matar a princesa, a não ser que o primeiro-ministro transe com um porco e isso seja televisionado pro país inteiro. Então, ele... Viu que tu ia indicar pros teus pais, Godoc? Caralho. Orphan Black não fica tão longe, né? Não, todos os episódios, assim, eles trabalham bastante com a coisa da tecnologia e tal, e como as pessoas se identificam e como elas usam a tecnologia e como isso acaba meio que sendo doentio em algumas partes. Porque, é bem foda. Porque, tipo, nesse esquema do primeiro episódio, o cara fala, tipo, o cara diz, não, tem que ser televisionado, porque senão ele não vai soltar a princesa. E aí, tipo, é todo mundo, é um monte de aviso. Olha, pessoas não assistam isso, vai ser televisionado, mas não assistam. E aí tu olha, tipo, tá lá a Inglaterra inteira na frente da TV assistindo, pra assistir o cara fazendo negócio, sabe? Tipo... É tipo um cara aí que falou que ia processar quem... É! Quem mostrou essa foto dele com o pedófilo aí? É, exatamente. E aí todo mundo compartilha. É, no dia que ele falou isso, eu só no primeiro scroll que eu dei, eu vi 4 vezes a foto. Então, eu não consegui, tipo, eu só vi o primeiro e depois não me deu vontade de assistir os outros, tá ligado? Mas ele trabalha com isso aí, assim, trabalha com esse esquema da tecnologia meio que ferrando com tudo, assim. É bem, bem fodido. Aí vou indicar aqui 2 animes, primeiro o Mob Psycho 100, que é do One também, o mesmo cara do One Punch Man, que é fudido. Legal. E, tipo, carrega bastante o traço ainda do One, então fica mais engraçado ainda, né, porque acho que a tosquice do traço do filho da puta tem a ver, né. Ele usa o mesmo traço. Ele é inspirado direto no traço do One. Ah, que... Deve ser muito tosco, velho. Mano, é tosco, mas as animações de feita, assim, de luta, tá muito bem feito, cara. Não, tá, tá. Tipo, a tosquice fica até certo ponto. Depois eles levam pro lugar assim que fica muito foda. Mas é uma animação também. Animação é baseado numa história dele também, é isso? Isso, é a história nova que ele tá lançando. Ah, legal, vou procurar pra ver. Diz que é fudido. Aí tem o Warren. O cara tem a cara do Saitama com cabelo, velho. Puta que pariu. É, o traço dele não muda muita coisa. Se for ver os personagens assim, são todos com a mesma cara. Mas puta, não, é muito bom, cara. Não é o One, não, cara. O One é o cara que escreve um Punch Man. É, né? Que desenha cagadinho. Não, é que eu tô olhando as imagens do anime aqui. Eu tô vendo que, tipo, é a mesma cara do Saitama. É um maluco com cabelo lá, só que com um olhinho igualzinho, né, cara? Que legal. É muito engraçado, bonitinho. Vou programar esse tipo. E é foda que, tipo, ele é muito parecido com o Punch Man na questão do, tipo, o cara é mó super poderoso e tal, assim, mas ele é igualzinho o Saitama na questão de, tipo, foda-se, tá ligado? Os meus poderes. Massa, vou é bem legal. Vou procurar pra ver. Tipo, aí você vai ver que em um episódio ele vai fazer 100 abdominais, 100 flexões, correr 100 km... Ficar careca, tá ligado? E hiper forte também. Aí também tem o Orange, que é a série que eu assisti o comecinho só e tá muito boa. Qual? Pode falar. Orange. Orange? É um anime que saiu recentemente. Ah, tá. Nossa, que desenho é esse que mandaram, cara? É do One. Isso aqui é do One. Esse é o escritor do One Punch Man. O One Punch Man sai antes na web pra depois você virar mangá. É, o pirata pega... Sim. Da hora. O desenhista e tal, o desenhista, o roteirista é o One, ele lança na internet cagadinho desse jeito. Depois os caras fazem. Eu vou mostrar as comparações. Ele desenha bem quando ele quer. Mas o One Punch Man e o Mob 100, ele faz tipo na pressa mesmo. Cagadaço só pela vibe, né, cara? Mano, eu achei. Olha essa página, cara, que negócio mal feito, velho. Uhum. Pô, esse da esquerda aqui até que tá. Olha esse que eu mandei. Ô, Sigui, olha esse que eu mandei. Olha esse que eu mandei, cara. A comparação entre o Ono e o Murata. Aí, ó, mandei também. Nossa. O Ono e o Murata. Ah, esse Murata é quem desenha o mangá oficialmente, então agora? Isso, é o que manda o desenho atualmente. Desde o começo. Oh. É, oficialmente, né? Quem tá desenhando tipo, o mangá que sai mesmo. Ele viu um mangá mesmo, não um webcam. Caralho, velho, que vai. Parece o Oda, tá ligado, velho? Caralho. Caralho, mas é bom o bagulho, eu aconselho totalmente. Beleza, show. Vou procurar. Mais alguma coisa? Ah, acabei. Isso aí? Então tá, acabou. Biscuit Spread. Biscuit Spread. Biscuit Spread. Eu ia falar. Indicou Narcos, eu achei que alguém fosse indicar. Cara, eu não vi. Não, meus pais indicam Narcos, porque eles acabam com a temporada logo quando ela sai. Eu não vi. Eu vi que tá saindo segunda temporada, eu digo, caralho, eu não vi nem a primeira temporada. Não vi nenhum episódio ainda, cara. Eu não vi nada também. Mas é isso aí então, galera. Mas muitas indicações aí. Indiquem coisas nos comentários também. A gente sempre precisa de boas indicações. Se quiser escrever post indicando coisas também, a gente aceita. De preferência, mandem post. Post falando sobre qualquer merda, você pode fazer também, não tem problema. De preferência, mandem em formato post. É isso aí, cara. Curtam tudo aí embaixo aí. Curte a nossa página do Facebook, que não aumenta o número de like. Eu acho que tá quebrado lá o contador. Segue no Twitter, que agora o GP Guia segue nós, então agora tá... Show, né? Estamos bem acompanhados agora. Agora estamos bem acompanhados, que o GP Guia segue a gente. Descobriram nosso podcast sobre o GP Guia. Então, um abraço pra galera. Falou, galera. Um abraço. Falou. It's made of cookie.